Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Nós estamos retornando depois de um breve intervalo, depois de ouvirmos um pouquinho de meditação de Thaís, e agora vamos dar prosseguimento a essa segunda parte em que Henrique Fernandes desenvolve o tema Na Hora da Crise. Antes, porém, eu quero enviar um forte abraço, um abraço bem apertado para um amigo muito querido que eu peço que me perdoe, porque realmente eu estou muito envolvida com o meu papai e estou sem tempo. É para o Josias. Josias, um grande abraço para você. Josias é do Grupo Espírita Redenção, é um amigo muito querido, que não me esquece nunca, está sempre em contato comigo, manda cartões maravilhosos, liga para mim nas datas estratégicas. E olha, Josias, você mora no meu coração, tá? Um beijo para você. Bom, Henrique, nós temos aqui várias participações, né? E você estava no ponto em que você ia começar a apresentar, mostrar para nós que nem sempre, né, justamente por causa do nosso estágio ainda intelecto-moral acanhado, nem sempre, ou quase nunca, talvez, percebamos, né, que a crise, na verdade, é a misericórdia divina mostrando para nós, olha, esse modelo já está ficando um pouco ultrapassado, né? Vamos juntos criar um novo? Exatamente isso, Marta. É bem colocado, não é? É exatamente essa ideia. Mas nem sempre nós percebemos. Por isso que as crises, que são esses processos que abalam os nossos próprios esquemas, não necessariamente nossas estruturas internas, mas, por exemplo, a nossa visão de mundo, que é muito comum, Marta, nós nos colocarmos na vida, diríamos assim que larga faixa da humanidade vive assim, vai vivendo a sua vidinha. Não temos nada contra isso, cada um vive a vida que pode, ou que quer viver, ou que precisa viver, cada um tem os seus próprios referenciais. A gente gosta de segurança, né? É verdade. Mas só que essa segurança é meio perigosa, né, Henrique? É porque tem tantas coisas aí envolvidas, então a gente vai vivendo a nossa vida. Quando é uma vida saudável, ocorrem ou podem ocorrer fenômenos para que o indivíduo cresça um pouco mais. Isso pode ser uma dor, pode ser um chamado em algum nível, digamos assim, do ponto de vista existencial, espiritual, pode ser uma sincronicidade que acontece na vida dele. Mas quando a pessoa mantém o seu esquema de vida de uma forma assim um pouco acanhada, muito aquém das suas possibilidades, quando a pessoa prioriza muito mais a segurança para não correr riscos e crescer, quando, portanto, é dominada pelo medo, que faz parte da sombra dela, desses porões do seu próprio ser, esse indivíduo, então, em algum momento vive uma crise. Que a psicologia transpessoal chama essas crises de transformação de uma forma muito interessante, Marta. E há muitos autores hoje estudando esse tema. Por exemplo, o Dr. Roberto Assadioli, no campo da psicossíntese, o Dr. Stanislav Grof, na psicologia, na psiquiatria transpessoal, estudando o fenômeno da emergência espiritual, que são aqueles fenômenos que ocorrem. E uma dessas manifestações pode ser a eclosão mediúnica, E o indivíduo é tomado de uma surpresa porque percebe realidades que ele não conhecia ou experimenta estados de consciência que ele não pudesse imaginar que isso de alguma forma existia. Essas emergências espirituais são verdadeiras crises, crises de transformação. Há um pesquisador hoje em dia muito conhecido, o Dr. David Lukoff, é um psicólogo norte-americano que teve a sua própria crise de transformação da consciência, é o termo que se usa hoje em dia na psicologia transpessoal, que são fenômenos profundamente desafiadores que abalam os esquemas tradicionais da vida de uma pessoa, e essa pessoa tem que crescer, tem que amadurecer. Mas para isto, é preciso adotar algumas condutas para lidar com a crise. Por exemplo, um referencial. Tem que ter um referencial, pode ser uma doutrina, uma filosofia de vida, uma escala de valores. Porque no meio de uma tempestade, se você não tiver um esquema de proteção, você pode morrer afogado, você pode se acidentar. Então, em tempos de crise, e vivemos uma crise, é preciso que adotemos um referencial, uma filosofia de vida, por exemplo. Um outro aspecto muito importante, Marta, e nesse particular da doutrina espírita, para nós tem sido um referencial excelente. A doutrina espírita tem elementos para levar a pessoa a enfrentar as suas crises de transformação e as crises que são motivadas ou suscitadas por dores, por perdas e desafios dolorosos, digamos assim. Então é preciso, além disso, um esforço reflexivo. Se a pessoa não investir nesse esforço reflexivo, é difícil enfrentar uma crise mesmo tendo um referencial doutrinário. Como assim? É preciso buscar o sentido e o significado de uma crise. Às vezes, Marta, a pessoa quer entender a causa de uma crise. Nem sempre entender a causa de um problema, ou de um desafio, ou de uma crise, ajuda a lidar com a crise. O que a pessoa busca na realidade não é propriamente uma causa. Isso pode ajudar, mas não é necessário que se conheça a causa. O que se quer é o propósito, é o sentido, é a semântica disso, não é a causa, a etiologia disto. Porque é o propósito porque de transformação. A gente pode pensar até que o indivíduo pode ficar preso àquela causalidade possível. Compreensão disso. Isso, a compreensão disso. Aí ele tende para o racional. E não cresce. E não cresce, porque... Porque normalmente não trabalha o emocional. Isso. Então, não atua em outro nível. Mas é exatamente isso, Marta. Até porque, se apegar ao modelo racional, pode ser um mecanismo de fuga ou até de defesa para não trabalhar estruturas mais profundas, que não são racionais. Você vai até utilizar aquilo como uma justificativa. E racionaliza. Isso. É assim mesmo, né? É fazer o quê? É assim mesmo, nada é por acaso. É. Então ele usa esse tá nada vendo? Por Olha acaso para se fixar. Exatamente. Nos riscos ou numa apatia, numa certa indiferença. O Leon Denis tem uma frase que eu aprecio muito e que sempre me ajudou. Está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Depois da Morte. Sim. Quando ele fala da adversidade. E ele diz assim, no início de um parágrafo lá, ele diz assim: é um dever do homem lutar contra a adversidade. Isso. Mas, quando todos os esforços foram empregados e não se conseguiu a saída adequada, a solução desejada, o caminho do homem sereno há que ser, sem dúvida, a resignação. Isso. Mas é a resignação dinâmica. Mas ativa, né? Ativa, de aquela trabalho. Aquela que realmente está tentando o tempo todo, né, buscar as soluções, né? E a crise exige de cada um de nós, Marta, lidar com a nossa rigidez. A rigidez é um esquema bom quando a relação é autoritária, quando a relação está sob o controle do homem, portanto o contexto é previsível. Mas quando você lida com a vida, que é imprevisível, digamos, então os esquemas de rigidez não são bons para lidar com a crise. Por quê? Em tempos de transformação, de mudança, de crescimento, quanto maior a nossa flexibilidade, maior a capacidade de crescer e de aprender com a crise. A natureza é um exemplo disso, Marta. Quem já passeou pelaquela ala principal do Jardim Botânico sabe. São palmeiras? São. Por que elas nunca quebram, Marta? Porque diante do vento, o impacto do vento... Elas se curvam, Elas né? se curvam. sabe o momento de se curvar, elas sabem, nós sabemos. Então a nossa rigidez, que é uma função do ego de certo modo, é controlar tudo, é estabelecer o controle de tudo para garantir a segurança, porque o que o homem quer é segurança, mas é uma segurança ilusória. Mas é nisso que a gente acredita muitas vezes. Um aspecto importante para lidar com as crises, Marta, é olhar para a nossa sombra, o termo do Jung, que significa conhecermos-nos profundamente. Tem um autor que eu gosto muito, que é um psicólogo, Rollo May. Ele tem uma obra muito famosa, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele diz assim: quanto mais forte a consciência de nós mesmos, tanto melhor podemos lutar e vencer a ansiedade, vencer a crise. Então a autoconsciência, o conhecimento de si, é um elemento importante. É mergulhar na sombra e se conhecer. É o autoconhecimento, a reforma íntima ensinada pelos espíritos, orientada pelo pensamento espírita, porque com isso, nos momentos de crise, podem emergir fenômenos do passado, por exemplo, tendências do passado, questões que ainda não foram elaboradas. Isso está na nossa sombra. A gente não se conhece ainda profundamente, Marta. Com certeza. Então, às vezes, nos momentos de crise, a gente mostra verdadeiramente como que nós somos. Ou aquele que fomos no passado. E que pensávamos... Que tivéssemos superado, não é isso, Marta? Com certeza, com certeza. Aliás, não atropelei você não, né? Aliás, com certeza, ideia, a crise, né, ela se estabelece a partir dessa ideia constantemente, né, para quem tem olhos de ver. Porque, ciclicamente, nós somos levados, né, a constatar isso. Mas a gente se recusa a ver, ou a gente realmente encara e diz assim... É meio chato, né? Eu pensei que já havia superado isso, mas ainda não superei. Bom, mas então eu vou continuar trabalhando. É porque essa é a forma de lidar com a crise, no sentido piagetiano. Esse esquema que eu construí, essa autoimagem que eu construí de que eu era um homem bondoso, tolerante, calmo, tranquilo, de repente eu me vi agressivo, eu estou obsediado. Pode até estar, Marta, mas assim, primeiro o fenômeno é auto-obsessivo. Claro. Para depois se tornar até hetero-obsessivo, digamos assim, mas primeiro a base é do indivíduo. E se ele permanecer fixado nesse quadro mental de desânimo, aí a auto-obsessão é muito grave. Muito grave. Então é preciso que o homem, que tenhamos, na realidade, muita sinceridade no tempo de crise. Porque crise é isso, é o desafio que me faz crescer. Seja um desafio contingencial do processo evolutivo, seja um desafio doloroso, como a dor mesmo, a perda, a doença, o que for. Todos esses desafios são tempos de crise, porque são tempos de mudança, de crescimento, de autoconhecimento e assim por diante. E se nós não estivermos com um compromisso de seriedade e honestidade, sobretudo, nós vamos fazer um movimento meio esquizofrênico, né? De falar, né? Entendi. Falamos tanto de algo maravilhoso, que é, digamos assim, um paradigma a ser alcançado, e confundimos e achamos que somos aquele paradigma. Então, essa dissociação, Marta, ela dura um certo tempo, ela tem uma validade que não é muito longa. Ela vence. Ela vence. Mas sabe como é que vence? Com uma outra crise. Claro. Ou uma crise verdadeira. Para desestabilizar. Exato, é aquele esquema piagetiano, não é? Se não desestabiliza... O equilíbrio que funciona até certo ponto. Essa dissociação que você pontua assim, de uma forma muito interessante, Marta, eu estou aqui elaborando agora, ela tem um tempo de validade mesmo, porque virá uma nova crise para que o indivíduo então desperte. Porque o que se quer é que a consciência desperte. Claro. O que se quer é o amadurecimento da consciência. O que se quer é que o indivíduo acorde, desperte para a realidade. Desperta, ó tu que dormes, dizia lá o apóstolo Paulo. Ó tu que dormes, levanta-te. Henrique, então, eu sei que tem várias perguntas, mas eu preciso fazer essa. Sim, claro. Né? Me ocorre o seguinte. Então, que fenômeno ocorre, né, com aqueles que passam por essa desestabilização, né, que é o chamamento, digamos assim, de auxílio espiritual, e pessoas que passam um ciclo inteiro, uma encarnação inteira, né, achando que aquele modelo está excelente, né? Está ótimo, está dando conta. Vai ter que ocorrer uma crise, Marta, nesta vida ou em grande outra. Grande demais, né? Aí depende do tamanho dessa dissociação, digamos assim, dessa alienação, que na verdade é um processo de alienação, não patológica, psiquiátrica, não é isso, mas no sentido mais vivencial, é uma alienação, porque a pessoa fica alheia, distante de si mesma, porque ela está descentrada, está fora do seu próprio centro e não retorna. Esse retorno é feito através de uma crise de transformação, que pode se dar no contexto provacional, usando a linguagem espírita, ou um contexto expiatório, vai depender da necessidade evolutiva de cada um. Mas sempre será uma crise. E aí as pessoas entendem, então ele vai ter um quadro de dor. Não necessariamente. A crise é uma crise de transformação, que pode ser na dor ou nos fenômenos diversos que a vida oferece. Mas, normalmente, Marta, é uma crise que vai despertar. Muito não bem. No alto caminho. É, bom, trazer então, de volta a pessoa para ela mesma, né? Acredito que seja, talvez, tenha que ser muito impactante, já que normalmente as múltiplas... É. Quando isso se repete várias vidas, quando é um padrão assim, com esse grau, digamos, de resistência ou de distanciamento, de alienação, sem dúvida que esse processo talvez tenha que ser mais impactante, sim. Para abalar uma estrutura muito, eu diria assim, fechada numa ideia e ou numa frágil. Monoideia de que aquilo é a verdade para a pessoa. E frágil achando que é forte, né? Isso é um fato. Muito é um bem. Fato, Marta. William, quanto? 2,5? Aqui está marcando 3. Mas já? Meio minuto para nós é muita assim, coisa. A gente entra em crise, não é, Marta? Cuidar, nós vamos entrar em crise, sim, William, não é possível. Bom, vamos lá. Olha, temos aqui a participação do Pascoal da Piedade, que diz assim: a crise geralmente me assusta, mas se observarmos, ela nos indica que alguma coisa não ia bem. Sem dúvida. Com isso, nos daria oportunidade de mudanças que geralmente é para melhor. Então, a crise é sempre construtiva. Pergunto, a crise não seria sempre construtiva? Sempre construtiva, mas a minha atitude diante de uma crise pode não ser adequada. E aí a crise não se torna construtiva, mas a proposta da crise é sempre pedagógica. Claro. É para ensinar, ensinar a crescer, ensinar a se transformar e assim por diante. É verdade. Pascoal, muito obrigada pela sua participação. Ele é um ouvinte assíduo. Um grande abraço para você. O Luiz diz assim: caro Henrique, o seu ponto de vista é conhecido como emotivismo, que tinha a tendência de desprezar valor do raciocínio sério acerca das questões éticas e estimulando a acomodação ou resignação. É isso, Henrique? Talvez ele queira se referir aqui, Marta, se eu conseguir entender, é que nós introduzimos o aspecto, o componente da emoção e não só o aspecto intelectual. Não sei se eu compreendi, Marta. Sim. Se for isso, eu concordo, Luiz. É preciso incluir a emoção e não desprezar a emoção, digamos assim, né? Não sei se eu compreendi, um Marta. Uma integração do intelecto, do emocional, claro, e outros níveis, né? Outras dimensões do ser humano. Se eu não entendi, Luiz, depois você faz contato para a gente conversar, né? Olha, a Darleia pede para eu entrar em contato, Darleia. eu vou entrar em contato com você, sim, eu estou lhe devendo algo, tá? Darleia de Magé? Isso, de Magé. Grande abraço, Santo Aleixo, né? Santo Aleixo fica dentro, né? nós temos ainda a participação do Luiz mais uma vez, o doutor Silvio Sérgio, da Tijuca. Ele quer saber o seu endereço, depois nós passamos. O senhor Astrogildo de Pilares, a Rejane, não entendi, acho que é Higienópolis. Mas só que nós não podemos mais falar porque o tempo esgotou, estamos ouvindo o fundo musical. Posso só ler um trechinho aqui, Marta? Eu não sei, William. Uma frase. Há tempo para uma frase? Bem rápido. Sim, de Meimei. É uma psicografia do Chico, uma mensagem linda que eu não vou ler toda, obviamente, que diz: não percas a tua fé. E ela diz assim: hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, começou a página, e ela encerra assim: não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que então, em tempos de crise, de transformação, jamais percamos a nossa fé. Esse é um esforço dos mais importantes. Em qualquer crise, o referencial de fé é o que garante a nossa base para enfrentá-la e vivenciá-la saudavelmente. Muito bem, não Henrique. É? Muito bonita essa mensagem. Muito, de Meimei. Linda. É linda. E realmente, para quem está vivenciando uma crise, sabe... Que é difícil, né, Marta? Mas o quanto é importante sim, que perdão. Ela falou. Nossa, o quanto é importante mesmo. Realmente não é um alicerce. Não percas a tua fé. Henrique, não sei... A fé que dá o sentido, né? Com certeza. Né? E que vai, então, te mostrar, olha, isso vai passar. É verdade. E amanhã é outro dia. Amanhã será outro será dia. Será outro dia. Henrique, nós... Vamos ter que combinar mais uma vez para dar continuidade a esse tema, né? Sem crise. Até porque... Aliás, com as crises. Sem crise, com as crises, muito bem. Porque as pessoas não obtiveram a resposta, assim, direta, evidente que você deu as respostas ao longo do tema. Certo. Mas de uma forma mais direta. Vamos sim. Concorda? Claro, sem dúvida. Muito bem. Então, eu quero agradecer a sua participação, pedir a Jesus que continue te abençoando, os seus propósitos sinceros, honestos, de renovação. E convidar a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo.